Boys, Mirions. Um, dois, um, dois, aumenta o volume. Kaeg DJ 15, como é de costume. Eu sou imune à praga que tu jogou. Eu tô de pé, falou, é assim que eu vou. Se apavorou, agora observa os monstros da Sudeste, criado na terra. Segue pra rimar, melodia do perigo, ligado nas fronteiras, insano, é sinistro. Território louco, é foda, tenebroso. Se eu tô com o microfone, toco o terror nos corpos. Play no sufoco, não entende o que nós é. Aqui é favelado, poder da ralé. Na trilha mais sonora, parceiro, do inferno. Semente que brotou no meio do concreto. A música dos pretos, na fúria mixada. Gravada no escuro, num barraco de quebrada. Sem grande gravadora, sem a grana do governo. Respeito na quebrada dos loucos, maloqueiro. Orgulho disso aqui, você nunca vai entender. Se vender pra quê? Se omitir por quê? Hã? Sou diferente de você. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Vou ganhar nesse jogo. É isso aí. Vou ganhar nesse jogo. Rima no combate, verdade na letra. O monstro rimador, a melodia preta. É tipo contra o strike. Os guerreiros seguem no ataque. Os verdadeiros. Rima no combate, verdade na letra. O monstro rimador, a melodia preta. É tipo contra o strike. Os guerreiros seguem no ataque. Os verdadeiros. Acreditou, segue em frente e mostra a cara. Favela, terra quente, ódio louco, estraçalha sem. Sem migalha, sem atraso, sem perdão, loucão. A que eu confesso, às vezes perdo a razão. Então, na escuridão eu vejo o brilho do cromado. Vai saber quem sou eu, seu pior adversário. Trajeto complicado, quem tá certo ou errado. Cê é dedo no gatilho, não tem coração blindado. Pode vir, corta o baralho, já fiz a minha aposta. Buraco de cobra, sombra de faca nas costas. Que porra, quem se importa? Segura a tua lágrima, teu lado fraco treme. No beijo da desgraça, rei. O covarde não se arma, não revide. Engole a humilhação, trilha num caminho triste. Pior pros infelizes no baile da fantasia. Casinha de papel no alicerce da mentira. Rima no combate, verdade na letra. O monstro rimador, a melodia preta. É tipo contra o strike. Os guerreiros seguem no ataque. Os verdadeiros. Rima no combate, verdade na letra. O monstro rimador, a melodia preta. É tipo contra o strike. Os guerreiros seguem no ataque. Os verdadeiros desfila no teu carro de 50 mil reais. Teu discurso é fascista, vai pagar pelo que faz. Dinheiro você tem, teu projeto é uma fachada. Seja homem de verdade, chama todo mundo e fala. Fala que tu roubou, moleque preto inocente. Fala que tu roubou, seus parceiros, sua gente. Fala que tu enganou, que vendeu a própria alma. Mostra pra favela a tua ONG disfarçada. Você transformou uma porrada de favelada em um produto comercial, rapaz. Então, tô cansado de perder na porra desse jogo sujo. Desliga o som pilanta, rap não é pra tu, seu puto. Vaza da minha área, toma vergonha na cara. Eu juro que tô louco pra acabar com tua raça. É o ódio da senzala na veia periférica. Kaeg DJ 15, atividade interna. Rima no combate, verdade na letra. O monstro rimador, a melodia preta. É tipo contra o strike. Os guerreiros seguem no ataque. Os verdadeiros. Rima no combate, verdade na letra. O monstro rimador, a melodia preta. É tipo contra o strike. Os guerreiros seguem no ataque. Os verdadeiros. Vem, cara, está bom, tá bom, tá bom. Cara, eu acho que o braço dessa hora deu certo. Fechou. Ah, bicho grave lá. Tá beleza aí, ó. Despedou pra caralho na porra do grave. Caralho, doido. É isso que eu acho que agora. Agora é só a capa, hein? Então salva essa porra aí, doido.